machuca. Por que tá me ligando a essa hora, se já passou da hora de você sumir? Cadê sua responsabilidade de se decidir? Você tá com ela, mas não sente amor. Diz na minha cara que já esfriou. Então por que não me assume? Não sou sua rapariga pra você fazer ciúme. Ou fala pra ela e diz que seu amor sou eu. Fala pra ela que teu corpo pede o meu. E quando tá com ela só lembra de mim. Vai ficar sozinho se você não decidir. Fala pra ela, diz que o seu amor sou eu. Fala pra ela que teu corpo pede o meu. Quando tá com ela só lembra de mim. Vai ficar sozinho se você não decidir. Se decide aí, bebê. Mariana, a vozinha da sofrência. Tá me ligando a essa hora, se já passou da hora de você sumir. Cadê sua responsabilidade de se decidir? Você tá com ela, mas não sente amor. Diz na minha cara que já esfriou. Então por que não me assume? Não sou sua rapariga pra você fazer ciúme. Fala pra ela, diz que o seu amor sou eu. Fala pra ela que teu corpo pede o meu. E quando tá com ela só lembra de mim. Vai ficar sozinho se você não decidir. Fala pra ela, diz que o seu amor sou eu. Fala pra ela que teu corpo pede o meu. E quando tá com ela só lembra de mim. Vai ficar sozinho se você não decidir. Se não se decidir, vai ficar sozinho.